Frejar, frejar, frejar, deixa frejar. Ah, mas tem a música errada. Ele lembra até a sequência da música. Quem é esse agora? Frejar? Agora é o Rio. Eu quero festa. Eu quero festa. Eu quero festa. Eu quero festa. Eu quero festa. Eu quero festa. Eu quero festa. Festa de voar. Como um pássaro no mar. Mas você é um. É verdade, eu vou voar como um foguete, então. Legal. Cada um ao desejo, se gerando com mão. Agora é tarde, a mim não tem quem me seja. Sabe a letra, né? Sabe. Fazendo festa. Ontem ele fez uma filmagem lá na casa do primo da Malu. Ah, é? É, hoje ele quis fazer outra. É bom que se distraia. Não. Você saiu da filmagem, vai aparecer no outro. Ele não para na frente, quem não fica aqui, Biel. Aqui, ó, isso. Canta agora, aqui, ó. Cantando aqui. Cadê o outro? Aqui, vem todo preparado. Tá brincando aqui, meu. Eu quero festa, eu quero samba. Eu quero festa, eu quero samba. Eu quero festa. Viver assim, eu quero festa. Aqui é muito boa essa área aqui. Engraçado, vamos acabar o vetor. Eu quero ouvir você! Pô, tava um calor, olha a piscina vazia. Imagina. Aqui é muito bom. Gosto, agora. Eu gosto de suspensa.